Chego sem freio, não trema, Zidane trama no tema. Quantos que temem a cena, sempre com foco no lema. São vários loucos no esquema, e quem não aguenta se senta. Porque com fogo se queima, se cê não sabe, não inventa. Parceiro, momento, vou trago, vivendo sem trago. Relato no verso, sem atos, sem fatos, não fico calado. Quando lado a lado, seu pila de baixo, sonhando com modo. Quem gosta do clima, joga a mão pra cima. E curte a vibe, vê se se anima, então sente a sina. No que a gente ensina, é flow de verdade. Em cada batida, quem filma, afirma, se identifica. Fica ver potencial e moleque são zica. Então faz barulho, sente a pegada. Rap ou reggae, uma só levada. Sente a junção, que é de coração. Trazendo missão em cada canção. É o distorção, minha sessão. Mais uma sessão de informação. Moleque ligeiro, no fim verdadeiro. Da rima cravada, só os maloqueiros. Então vem pra cá, que é nosso tudo. Esquece a guerra e todo esse mundo. Envolve sua alma e venha curtir. É central da favela, agora é aqui. Don't worry about a thing. Cada pensar e refletir das coisas que são corretas. Formulados pensamentos, não vivemos de promessas. Peça o que você sente, cada um tem sua visão. Concretiza o sentimento gerado por emoção. Progresso de evolução que cresceu no meu sonhar. Crítica do meu trabalho, incentivo pra chegar. Se parar pra perguntar de onde eu vim, já não sei. Humildade desde sempre, verdadeiro sei que tem. Revolucionando o mundo, vamos focar. Foca nesse bem. Sei que a vida é assim, de altos e baixos. Se não dá pra mim, insisto nos passos. Me dá espaço pra poder chegar. E força, irmão, pra continuar. Seguindo em frente nessa vida dura. Tentando arrombar nossa estrutura. Tamo de armadura, armado com rap, com mic na mão. Esse não se esquece, somos criação, com inovação. E tem firmamento, somos distorção. Chegando firmão, conceito, irmão. Com maior respeito e satisfação. Com satisfação, faço minha missão, trazendo a junção. Rap inovação, quem presta atenção, pega a visão. Porque é verbal, a distorção, com exclamação. Trago minha cima, os problemas são altos, mas eu tomo em cima. Vivendo minha vida, firmeza que firma. Trabalho na firma que trampa com rima. Usa esse flow pra interagir, a força mental é que vai reagir. Se oriente, menino. Se o ataque é verbal, a ciência é motora. Se fechar a porta pro de voadora, não vai decorar, tem que aprender. Gostou da ideia, aperta Ctrl C. E no trava-língua não passo por cima. Aprendo com a vida como é que é viver. O tempo não passa, o relógio que gira, não conto mentira, cê sabe por quê? Distorce esse verbo, escondendo os ternos, caneta pra cego, cê vai perceber. O tempo que levo, versando meu verso, eu sei que tô certo, então vim te dizer. Não paro, não peço, selvagem concreta, agilizo, não corre, nem eu que descanso, nunca tô disperso. Na mente, o processo no jogo, esperto, no topo, disperso. A vida que eu levo não dá pra você. This morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Distorção verbal, essência metropolitana.